Temos bife de primeira. Bife de primeira? 5,80. E temos carne moída 3,900. Nossa, barato, e né? E contar os meus preços da carne em geral, né? Ah, exatamente. Você também tem linguiça de frango hoje, não? Hoje não temos. Hoje não tem linguiça de frango? Segunda-feira. Ah, que linguiça gostosa, né? É. Muito bom, né? Ô, Júlio, nós fizemos uma pergunta aqui, que você deu para nós. Qual dia que a Casa de Carne Águia do Vale comemora o seu aniversário, não é mesmo? Isso. Você deu três opções, dia 9, dia 12 e dia 20. É claro que nem eu não sabia qual dia que ela faria aniversário. É. Então, através da sua pessoa, eu queria que você falasse para nós qual dia que ela comemora o aniversário, se é dia 9, dia 12 ou dia 20. É dia 9, viu? Dia 9, hoje, dia portanto? Hoje. Oh, que bacana, hoje, portanto, por isso que a Casa de Carne hoje está mais barato ainda, né? Também festa aniversário, né? Bom, então hoje é dia 9, dia que a Casa de Carne Águia do Vale comemora o seu aniversário, né? É. Olha, 15 pessoas falaram que seria o dia 9. Por favor, você vai falar do 1 ao 15, o número. Esse número. O seguinte, oi. Vamos sortear o número 13, né? Número 13? Olha, o número 13, vamos ver quem saiu. O Antônio Gaspar. Alô, Antônio Gaspar, você foi o contemplado, viu? O Antônio Gaspar foi o contemplado, que foi o número 13, tá aqui. Ô, Júlio, muito obrigado pela sua participação. Okay, e no próximo domingo a gente vai fazer um novo sorteio, não é mesmo? Eu quero também, viu? Ah. Viu, Valdomiro, agradecer aos seus ouvintes, pela sua audiência que ele está dando a você. Ah, muito obrigado. E a preferência que está dando a nossa casa aqui, na rua 7 de setembro, 58. Tá, ok, muito boa obrigado. Noite. Tá ok, olha, Júlio, muito obrigado pela sua participação e tá feito o sorteio então, né? Ok, um bom dia pra você. Então você, a pessoa indo aí, o Antônio Gaspar, você, por favor, exige o documento, viu? Tá, vai aparecer uns 10 Antônio. Hã? É Antônio? Antônio Gaspar. Só Gaspar? É Antônio Gaspar, foi o nome que ele me deu pra mim. Eu não tenho endereço? Não, não me deu endereço, é porque ele tava falando do serviço dele, parece, né? Mas ele deve entrar em contato com a gente novamente. Sem problema. Pra gente saber melhor, tá bom? Tá bom. E você vai ficar aberto até que hora hoje? Nós vamos ficar hoje até meio-dia, mas ele pode pegar depois, na segunda, né? Ah, pode pegar. Se não puder hoje, pode pegar amanhã, né? Isso. Ah, tudo bem então. Tá ok. Um abraço pra vocês aí, viu? Tá, okay. Obrigado. Tchau. Tchau, hein? Agora 7 horas 45 minutos. Outra música bonita no seu rádio você vai ouvir. Em nome da Casa de Carne Águia do Vale. Música bonita, muito bonita, é o grande sucesso do momento. Mato Grosso e Matias, para você que está apaixonado, para você que está apaixonada, fique para sempre comigo. Se você está sozinha, sozinho também estou. Vive na solidão, as minhas noites não têm calor. Não sei por que dois amores vive assim tão distante. Eu te amo e você me ama, nós nos amamos, minha querida amante. Não deixe me deixar. Não vá, meu amor, não vá. Eu te amo tanto. Faça teu rosto lindo e eu enxugo teu pranto. Nosso amor comigo.